Θα μην πάρω τάξη. Και άμα να πάρω τάξη. São 3304, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a bom, fidez mantém a nível 050. 050 via bom, poderia voar bom? Mantém a partida chegada, tá 3304. 304. Total 991, autorizado táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da 10118, decimal 6. Salvador, bom dia, tá 3859, informação Lima. Tá 3859, a sua notificação foi na Prode Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf e desse mantém a nível 060. Voando Alagoinha, vai interceptar a chegada Bonf, identificou, descendo 060. Foi instruído a manter 2509 velocidade. Ciente, tá 3859. Do 1922, o visual, o papis, para interceptar o localizador. Sim, chegou 1922, completo final LSC, um glide, redução para aproximação, chame torre em 118, decimal 6, gol 1922. 18-6, 1922. Gol 1922. 2-2, continua a aproximação. Reporte no externo, baixa travado. Vai justo no 04. Porta bem externo, baixa travado. Volta 9-2-2. Volta 9-9-1 no condições de alinhagem de decolagem separada. Autorizado a alinhagem de decolagem separada. Bicho no 0, vento de 1,70 graus, 0,2. Daniel 3325. 288-3325, tá 3179. Meia 009, chame centro Recife, 1288, ao Daniel 3325. 288-3325, meia 709, bom dia. Travado gol no 922. Hoje na aproximação, tráfego iniciando rolagem. Informo muitos pássaros na aproximação do 900. Ah, ficar perto, gol no 922. Reautorizado via bons para nível de voo 050. Via bom para 050, tá 3854. 3859. Então, táxi, o Papá Romeu Mike Tango Lima, estamos com 5 a bordo, com 4 e 20, alternado São Luís. 922. Apenas atentando para a cabeceira deslocada, primeiros 906. Ambiente na 928. Total 991, decolado agora 08, controle 119, decimal 35, vovô. 1357. São I, 5 a bordo. Autorizado táxi, ponto de espera 10. Via Índia e Alfa. Ponto de espera 80. 99-9. Total 99-1, contato radar na decolagem, Suzano 310 na saída Puca, transição Aracaju. 6310 na Puca, Aracaju, sente. Linha 63, complicada. 8-5. Tá, 3663, informo que agora é número 1 no parapulsador. Então pode manter a velocidade? Afirmo. 3859, reduz a velocidade para 250 mais. Nós está aplicando 240, quer que reduza mais? Negativo, mantendo 240 para 3859. 3304, reduz a velocidade para 210 mais. Reduzindo para 210, 3304. Autorizado táxi, portão 04. 04, 09-22. Slide da 10, desce para 12.000, ajuste 2.000 pés, ajuste 10 no 4, repete estabilizado. Camará estabilizado, linha 6. Solo, Papa Romeu, vai estar com Liga. Confirmada a torre 18-3? É, 18-6, 1-8, decimal 6. Sim, obrigado. Rodou o Papa Romeu, Mike Tango Lima, no plano de espera está pronto. Autorizada a linha ainda colada no zero, o Papa Romeu, Mike Tango Lima. Com vento de 2-1-0 graus, 4-2. Decolagem, Mike Tango Lima. 060 na bomba. Está autorizado, gostaríamos de efetuar o SPF para 10. Sede, agora autorização RNAV, gol número 05. Mike Tango Lima, decola 212, controle 119, decimal 3, tem povo. Canal 35, muito obrigado. Controle, é o Papa Romeu, Mike Tango Lima, decolou a sua escotinha. Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato radar na decolagem, mantenha a restrição da saída Momos. Mike Tango Lima. Vai comprar a palma quando possível, bro, de fuck. Aguarda autorização, Mike Tango Lima. Aguardando. Minha 63, avisou? Afirmativo. 3663, completo final em LSL, glide 2 milhas para marcador externo, chame torre 118, decimal 6, então 3663. Obrigado. 304, 4, autorizado e aliado, sem o gladidão no 0, desça para 2.000 pés, ajuste 1 no 0, mão 4, responsabilizado. 1014, chamada estabilizada, 604, 2 mil pés. 4, check trem, informo primeiros 90 metros da pista, 1 no 0, impecáveis. 3859, reautorizado nível de voo 040. Agenda está 3859, está reautorizado o nível de voo 040. Essa pista 1735, Papatango Mike Fox Quebec. Tec-tac, autorizado para o cruzamento 3260. Afirmativo, 1-8, decimal 60. Meia, 85, no 55? Afirmo. É. Papá Romeu, Mike Tango Lima. Tem condições na 15ª milha, está cruzando nível de voo 100. Afirmativo. Informo que tem um tráfego para a chegada em Salvador, Mike Tango Lima. Ok, vamos cumprir o perfil da carta. Eu no 0 no 4. 3.014, 3.014. Oi, Salvador. Bom dia, está passando Mike Fox Tango Quebec, vou esperar para o cruzamento da 1735. Mike Fox Tango Quebec, autorizado o cruzamento da 1735. Após prossegue via Quebec, Mike, reporta Lima. Quebec, Mike, Lima, reportará, autorizado o cruzamento. 3304, completo final ILSC, o Gladida 10, 3 milhas para marcador externo, torre 118, decimal 6, tá 3304. Obrigado, bom dia, 04. 3859, reautorizado 2000 pés, ajuste continua 10, 14, autorizado ILSC, o Glide, reporte estabilizado. 2014, autorizado ILSC, o Glide, batalha estabilizada, tá 3854, 59. Primeiros 90 metros. Obrigado, 3304, aguardando. X663, som 2017, livre primeira direita, chame som 1, 2, 1, 10, 9. Primeira direita, 219, 3663. Coterninho 1, 2545. 1285, 2545. Obrigado, muito bom dia. Bom dia. Autorizado táxi, portão 05. 05, portão, 36. 304. Papá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais a 1000 pés, reporte através do Parque Pituaçu a 500 pés. Mike Eco Delta, informa o PLB. Contato radar. O da Lima, o Quebec para o cruzamento. Papatango Mike Fox Hot Quebec, para ingressar no pátio 1, chame o solo em 121, decimal 9. O Quebec, Quebec na Lima para o cruzamento, ingresso. Patango Mike Fox Quebec, avistado, aguarde para continuar no táxi. Sete milhas à sua frente, o tráfego da companhia mantendo 1,35, 9 graus de pitch. 3859. Voo no 605, autorizado Serra Vitor 367, após Serra Vitor 366, desça para 2510. QNH 10 no 4, reporte estabilizado, voo no 605. Autorizado R9, Serra Vitor 367, após 366, desça para 2500, reportaremos. Mike, Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, 510. Lado Mike Eco Delta, 510 e Axé, Mike Eco Delta. Bom dia, autorizando táxi, portão 02. Melhor táxi, portão 02, 3604. Mantendo o grau de speed de 1359, o 1605. Gente, vai iniciar a redução, o 1605. Escuta. 1859, já me tô em 1,8.6. 18.6, 3859. Torre Salvador, tá 3859, na final, baixar travado. Tá 3859, pouso autorizado, pista no zero. Vento de 1,60 graus, 4 nós. Ajuste no 0,94, informa o cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Cabeceira deslocada 90 metros, livre pouso, homem 14, tá 3859. Sol Golf Urubeza 5. Uno 605, redução para aproximação, 4 milhas para Serra Vitor 372, completo final Rinaldo, chame Toyono no 8 decimal 6. 118 meia, obrigado, gente. Bom pouso. Tá 359, solo 24, livre meia direita, estima solo em 121, décimo 9. Alesão 219, 38, 59. Uno 605, pouso autorizado, puxa no zero. Vento de 1, 90 graus com 5 nós. Ajusta no 0 no 4, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Obrigado, livre pouso, deslocado os primeiros 90 metros. Uno 605. O tráfego que havia chamado Sol, prossiga agora. Oscar Papa Golf, Ilhéus, nível 060, informação Mike, aguarde autorização de tráfego. Já tem ciência da informação? Gente, decola da 1017. Ok. Oscar Papa Golf, autorizado Ilhéus, nível 060, plano Yankee, até a posição é Coral, quando cancela o plano, prossegue no nível 045 para pouso visual em Ilhéus. Decola da 17, curva direita, saída Coral, controle 19 decimal 35, torre 18 decimal 6, Papatango Oscar Papa Golf. 5056. Correto, chame a torre pro táxi. 605, solo 18, direita, solo em 1, resumo, décimo 9. 29 à direita, oi. 605. Golf 5, está livre o acionamento de um táxi. Confirmar para o TAM, nossa parada é o 09, hein, senhor? TAM 3859, afirmativo, 09. Solo, bom dia, no 605, livrão. Bom, no 605, autorizado, táxi, portão 03. 03. situação? Papapá Mike Eco Delta para ingresso no circuito de tráfego. Chame Toyão 18 décima meia. 18 Mike Eco Delta. O que tem aqui na minha ficha era portão 09, não foi mudado. Sudoeste? Afirmativo, através da situação. Cid, reporte Itapuã. Reportar Itapuã, Mike Eco Delta. Vou esperar eles me informarem aqui, me mudarem o gate, que em princípio é o 09. Ok, parece que eles estão mudando tudo de lugar do 8 pro 9 de novo. Ok. Do eixo de aproximação da 10, reporte livrando mesmo. Cruzando a esquerda, vai iniciar cruzador do 12, eixo da 10, mais do 10. Sim, eles executaram a base pela direita e reporte eixo de aproximação da 10 livre. Ah, tudo bom. Eu já estou visual com um helicóptero, informo próximo à cabeceira 17, muito pássaro, concentração muito grande de pássaros, ok? Mantenha-se atento, reporte estabilizado na final. Reportar na final, está sendo dos pássaros, mais aqui dentro. Delta, posto 17, vento 190 graus com 7 nós. Autorizado, posto 17, mais 7 graus.